todos vamos pra cavar, cavando nossa mina noite e dia sem parar. Não vamos ficar ricos, não, nós nunca temos essa missão. De cavar, de cavar, de cavar, de cavar, é a nossa distra. Cavando nossa mina noite e dia sem parar, brilhantes de outras pedras poderemos encontrar. Se temos sorte vai haver milhão de pedras pra escolher. E com tanta pedra pra escolher, o que é que se vai fazer?